pergunta, eu fiz, o que eu posso fazer? Ok, então, da próxima vez o senhor chama para decolagem, ok? Ok, senhora, mas sem interferência com o tráfego, está passado 4 milhas do campo, entendeu? Não interfere. E a localização para chamar é quase ruim, entendeu? Então, comandante, então, bom dia. Então, tem algum equívoco aí. Primeiramente, eu gostaria de falar que nenhuma das próximas vezes o senhor está autorizado a decolar, mesmo tendo feito a notificação, decolar e chamar já para o cruzamento. Só vai aguardar aí até a gente ter preencher a fichinha, tá ok? Manter o setor. Esse é um procedimento que está sendo verificado. Se alguém, em alguma hipótese, falou que o senhor poderia decolar, no nosso serviço, pelo menos, negativo. Aguarde que a gente vai providenciar o processamento aí da sua autorização. Qual que é a fichinha que vai preencher, senhor? Comandante, a gente depende de um sistema aqui, tá ok? Essa é um strip, é o seu plano de voo apresentado em strip eletrônica. Ela deveria, a partir do momento que o senhor faz uma notificação, aparecer aqui. Não está, a gente tem que fazer esse processamento. E além do mais, o senhor decolou de uma área controlada sem autorização nossa. Ok, tudo bem, sem problema, porém o quanto que eu ficar esperando vai comprometer a minha segurança do voo, minha autonomia, ok? Se eu me autorizar para cruzar, seguir para o litoral, eu guardar, pode ser? Sugiro que o senhor retorne, ok? Se está inferindo a segurança, o senhor retorne, pouse no L ponto e aguarde instruções e autorização de tráfego. Salve, Salvador, 3191. O 4060, estamos passando o externo, ainda um trem em cima. Ok, ciente, azul 4060, tem livre pouso no 0, vento no 20 graus, 06 nós, informa helicóptero no setor norte, não vai interferir com sua aproximação, ok? Ciente, azul 4060, confirma o vento? Vento no 20 graus, 06 nós. Obrigado. Salvador, bom dia, Papatango Romeu, T-Rex, aí. O meu Charlie X-Ray, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Gente, reportando 2 milhas fora, o Romeu T-Rex aí. Gente, mantendo a linha do litoral 500 pés, reporte visual para pouso, confirme POB e o estimado de pouso. Gente, confirme POB e o estimado de pouso. O Embraer da Azul, final de 3 milhas, aproximando para a pista 1-0, não interfira com o mesmo, ok? Sem interferir, aguardando, ó, Yankee Oscar Oscar. Contrato. Gente, não trava como você setor na escuta do controle, Charlie, ao contrário. Checado, Azul 4060. Ok, gente, já tem livre fogo. Ok, confirma ventinho só. Quiser com quem? O senhor quer o quê? O vento? Isso. 120 graus, 04 nós. É. Oi, confirma, você já achou a notificação do Yankee Oscar Oscar? Afirmativo, porém a sua autorização está em processamento, ok? Aguarde. Ok, estou aqui no parado guardando o grado. Gente, o mesmo saiu da escuta do controle. Azul, confirme como recebe o controle. Confirme o destino do hotel Azul. Gente, o hotel Azul, check transponder, posição normal, ainda não recebo no radar. O litoral, senhora, para não interferir aqui com o procedimento, pode ser? Aguarde, ok? Aguarde, Anki Oscar Oscar. Mantenha o setor aguardando instruções. 10-15, Recife. 1251, alternativa 1-3325, bom voo. Você não está quanto? 1251, 3325. 3325. Tá. Autorizado o cruzamento da 1028 com proa do farol de Itapuã. Alô, Salvador, bom dia. O azul 4060 ligou. 0V Alfa, reporte a cidade Juliette. Alfa, chama a cidade Juliette, 4060. Controle, Vitor Oscotel. Vitor Oscotel, confirme como recebe o controle. 3x3. Confirme? 3x3. O Vitor Oscar Hotel, plano modificado 1433, desça para 1.500 pés. Para 1.500 pés, Vitor Oscar Hotel. O ajuste 1015, na proa da rotatória. 1015, hotel. Na proa da rotatória, Cotege. Na proa da rotatória, hotel. Conhece? Negativo. O trabalho Alfa-Tango está visual com ponto de pouso em Costa Azul. Frequência livre, Charlie Alfa-Tango. Grata. Em Calima, tem 10. Calima, tem 04, 235. O Yankee Oscar fica só confirmando, o senhor vai prosseguir para onde agora? Vou pousar, conforme notificação, no hotel Deville. Posteriormente, terá uma nova decolagem para o 1445, destino Praia do Forte. Ok, a princípio nós só estamos autorizando a primeira decolagem. A próxima decolagem o senhor chama para cópia, acionamento e decolagem da posição. Eu estou ciente, senhora. Só apenas estou informando que tem uma nova notificação, ok? Como vocês estão com deficiência no sistema, apenas para consulta. Muito obrigado, final para pouso. Corre, Romeu de Oitzen, final 2 milhas. Romeu de Alexray, livre pouso no 7. O vento no 20 graus, 07 nós. Sente, Oitzen. Antes da Juliette Azul. O Azul 4060, antes da Juliette. Gente, via Juliette, portão 08, Azul 4060. Juliette 08, 4060. 4235, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 04 nós. Livre decolagem 4235. Solo Salvador, gol 1777, autorização, posto seguro, por favor. Firme. Gol 1777, autorização. Firme, mantém a escuta, gol 1777, aguardando. A escuta. Seu solo aos 35, backtrack, reporte livrando. Decolado 36, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa serviço. Bom dia, Azul 4235, passa 1.500 pés nessa escolha. 4235, contato radar, sua para 360, após 2000, autorizado Lida. Após 2000, direto Lida, 4235. Dá 9506, 10 para 2000 pés, ajuste na 095, livre ele é impossibilizado. 2000 pés, eu interfei com atrás também. Salvador, Sapatão, gosto do Hotel Kilo. Hotel Kilo, prossiga. O Oscar Tolkino perdeu o contato com o Recife, está 18 milhas afastado de Maré, ciente da Lima. Sapatango, Oscar Tolkino, sem identificação, ZF050 na chegada Mário. 050 na chegada Mário, Oscar Tolkino. Taxi Chutan 3895, 343, alterna Galeão, 170 a bordo. Alfa Pontifera 186, ajuste no 095, bom voo e bom dia, 395. Alfa Pontifera 186, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Pulo 777, pronto, cópia. Afirmo. Pulo 777, Porto Seguro 320, autorizado, Aerobio Peruísque 50 até Bidev, após direto Porto Seguro, decola da 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após direto Bidev, aciona 5560, controle 119, decimal 35. Autorizado Salvador, posto seguro, nível 320, aerovia superior, uísque 50, Bidev, após direto, decolada 10 com curva direita, nada é o Leda com transição em Bidev, aciona 5560 e o controle 119-35, o 9777. 5, chame pronto, pushback, 1777. Chamará. Entra. Vitor Oscar, hotel, confirme, já visual com o campo. Possível. Chama agora a torre, 118, decimal 6. 18,6, chamará. Torre, Salvador, bom dia, Papacango, Vitor Oscar, hotel. Vitor Oscar Hotel, continue a aproximação no 7, reporte curta final. Hotel, vai reportar a curta final. 3895, boa tarde. Boa tarde, são 3895. Alinda, colono 0, vento no 1, 0 grau, 059. Alinda, colono 0, são 3895. 09. Tem condições de mantê-lo até mais próximo de Duna? Até 5 milhas de Duna, tá bom? Afirmativo. Trip 5220, redução para 2109. Para 210, 5220. Estabilizou visual 9506. 9506, chama a torre 118, decimal 6. 186, até já. Vitor Oscar Hotel. Vitor Oscar Hotel, prossiga. Canal, baixado central. Ok, gente, o senhor tem condições de evitar a redução? Positivo. Ok, gente, tem livre pouso no 7, o vento no 50 graus, 079. Vitor Oscar Hotel. Hotel. Tá 9506. Tá 9506, continue a aproximação, aguarde a pista livre e o eixo livre. Aguarda. Até Alaska Azul, prossiga. Obrigado, hotel Alaska Azul. Controle Oscar Tranquilo, vai atingir o 050. Desce para 2000, ajuste 1015, hotel Oscar Kilo. 1015 até 2000, Oscar Tranquilo. Controle, boa tarde, o TAN 3895 decolou na saída da EU, passando 1600 pés. TAN 3895, sobe o 340 na saída da EU, sobre vigilância. 340 sobre vigilância, da presente solicita voar da EU. Prestado, direto da EU. Direto da EU, TAN 3895. Azul 4235, chama Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 351. 1-2-3-3-2-5, azul 4-2-3-5, pode ir. 1-3-3-2-5, a secundária. 2-3-2-5, obrigado. Controle Salvador e Papa Romeo, Índia Nova Emeralda, solicita a descida, 1-1-PES para o regresso. 1-1-PES, reporte na rotatória, Índia Nova Emeralda. 1-1-PES autorizado, reportará a rotatória, Índia Nova Emeralda. 35220, desce para 3000, ajuste 1015, em redução para 1-809, número 2 na aproximação. Afirmativo para... confirmando 3 mil pés, reduzindo para 180. Afirmativo. O voo no 777. Nosso alternado com pins com 2 horas e 50 minutos. 1958, 158 a bordo. Segunda direita, Indy Alpha, com espera 186, ajusta no 0 no 5. Bom voo e bom dia, agora no 777. Ok. Segunda direita, Índia, Índia Alfa, 1-0-5, e deve 18-62, gol na 777. Obrigado, boa semana. Nada através do Ronaldo da Barça, autorizado, vai para o aeroporto. Bianca, Oscar, Oscar, prossiga. Tranquilo, pode iniciar a redução? Tem condições de manter ainda? Mais 5 milhas. Sim. Trip 5220, vetoração para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na proa 1970. Nessa proa intercepta o curso do localizador em redução para aproximação. Zulu 1-0. Decolador 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5571. Controle 119-35. Autorizado, 640, decolada 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge, 5571, é o transponder 11935, controle 3191. Pesulo 1-0, após conforme o plano, TAN 3191, curva à direita. Gente, pesulo 1-0, conforme o plano, com curva à direita após decolagem. Meia dúzia, chame pronto, TAN 3191. Vamos lá. São Salvador, boa, tá 9506, ligou. Próxima esquerda, 9506, via Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 08. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Presente, próxima esquerda, Kilo, para o pátio 3, atento ao balizador, para o 08, 9506. Gente, a princípio, comandante, qual o transponder que está acionado? 2000. Confirme. 2000. Acione 0127 agora. Zero 0127 acionado aí aqui, Oscar. TLS, reporta estabilizado. Vai reportar estabilizado, Oscar, tá vivo. O TRIP 5220 está interceptando o localizador. Ciente, redução para 1-9509, desça para 2500 pés, ajuste na 095. 2500, ajustado no 0, 1-0, 1-5, ciente, reduzido para 1-5. Controle Salvador, é o Papa Romeo Tani, Alfa Tango. Tchau, Alfa Tango, prossiga. Circulou de Costa Azul, destino Salvador, está no momento através do aeroclube, para bater 500 pés. Uma pessoa, tchau, Alfa Tango. Olha, o Papa Tango, e aqui é o Oscar. Papa. O 1777, bom dia, ponto de espera da 10, pronto. Voo 1777, autorizado a linha e decolar, 1140 graus 079. Se livre alinhar e decolar, pista 10, gol 1777. Reporte para descida. 050, Oscar, Papa Golf. Olhando para Patango, Yankee, Oscar, Oscar. Yankee, Oscar, Oscar, prossiga. Inicialmente está visual com a Charlie Alfa Tango, mantendo separação visual com o mesmo, passando através do Parque Pitoaçu. 410 para seguir até o farol da barra e regresso, Yankee, Oscar, Oscar. Yankee, Oscar, Oscar, parte do farol da barra. Passa no farol da barra, Oscar. Direita na subida. Será a subida Arbor, após voa Elefa, e após Elefa voa direto Sagaz. Aciona 5575, controle 119.35. 270 autorizado, Guarulhos 360, aerovia Zulu 21, decolagem da pista 10, curvando à direita, saída Arbor, após voa Elefa e Sagaz. 5575 transponder, 1935 contra. Correto, mandou 70, chama o piloto pushback. Calma aí. Em que Oscar, Oscar, cheque seu transponder, não estou recebendo nem modo alfa nem Charlie. Checando o transponder, está passando através do Costa Azul a 400 pés sobre o Zano, o em que Oscar? Entendi. Controle, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu. Já na visão com o local de pouso, no aeroporto. Pista livre, Oscar, hotel Zulu, Kilo, correção. Hotel Oscar Zulu. O Charlie Alfa Tango está na vertical do farol de Itapuã. Charlie Alfa Tango, chame torre 118.6. 1186, Charlie Alfa Tango. Gol no 777, decolou 50, chame o controle. Camarada, tchau. Torre Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Não, aí. Boa tarde, ou bom dia. Qual local de estacionamento? 45, já. Ciente, mantém o setor do farol de Itapuã e espera, aguarde para prosseguir. Ah, material, Charlie Alfa Tango. Torre Salvador, Oscar, seu quilo, solicita base 17. Aguarde. Aguardando, Oscar, seu quilo. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, para sua informação, é, a última ciência da torre é que tem um tráfego ao norte, 4 milhas, na final da 17, provavelmente a 500 pés, está sob o controle do controle de Salvador. E eu estou sem contato agora com o controle. Prosseguindo para 10, o Oscar Hotel Kilo. Positivo. Kilo Glide, gente. Chama a torre 118.6, trip 5220. 1.6. Salvador, o trip 5220 estabilizado no localizador e interceptando o glide. Charlie Alfa Tango, ciente, complete curva pela esquerda e prossiga pelo litoral e aguarde para prosseguir com proa do Pátio 5. Ciente, se facilitar para o senhor, tem condições de pousar na 35 também, sem interferir com o ângulo. Autorizado então, aproximação para 35 e após será autorizado o táxi dos hangares. Gente, Charlie Alfa Tango. Salvador, o trip 5220. Na frente. Oscar Hotel Kilo, autorizado pouso, 130 graus, 059. 5220. Trip 5220. Trip 5220, continua a aproximação, informa o tráfego, helicóptero Alfa Sierra 50, em aproximação para a cabeceira 35, ao sul de Salvador, 500 pés. Trip. Trip 5220, aguarde autorização de pouso. Trip 5220, aguarde autorização de pouso. Certo. Tango Oscar, hotel Kilo, no solo 53, libere a direita, solo 219. 219, cliente. Na sinal para pouso na 35, pairado, Charlie Alfa Tango. Gente, avistado, pouso na 35, vento 1950 graus, 09 nós, após estar livre o táxi via Papá até o Pátio 5, Charlie Alfa Tango. Pousará e terá táxi Papá, táxi Pátio, Charlie Alfa Tango. Próxima esquerda, Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Lima para prosseguir. Oscar Hotel Kilo. Cheque o trem, autorizado pouso, 130 graus, 109. Gente, trepe-se. Torre, está no solo controlado, tá? Informação, eu verifiquei no... do lado do, da 35, três urubus no solo aqui. Sim, estou avistando aqui uns três também. Obrigado pela informação. Hotel, prossiga. Ok, vai manter 1.500 pés, livrar 1.500 pés. Gente, Michael Delta. 5-5, frequência livre. Controle o Índia November Alpha na proa da rotatória, já avisou com o campo. Índia November Alpha chama a torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, transfere agora o Índia November Alpha. Gato. Oi, Salvador de Papa Romeu, Índia November Alpha na proa da rotatória, avisou com o campo. Salô, o Oscar Hotel Kilo pode prosseguir para Lima? Termo Lima, após, vai ingressar na Mike e na Quebec para cruzar o 97, vai manter a posição e chamar a torre 118, meia dúzia, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo. Trip 5220 no solo 56, libera direita, solo 1219. 219, 56, sim. Papa Romeu, Índia November Alpha, na prova rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, chame final normal 17. Chamará na final normal 17, Índia November Alpha. 5-1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1-2-3-2-5, obrigado. 3-3-2-5. 3-3-2-5, ok, obrigado. Dois, dois, dois.